rosa que mostra o céu. Abelha que vem com mel, traz meu amor. Se enrosca no meu borel, prateia com a luz do céu, traz meu amor. Joga essa rede pro alto, se enrosca no meu abraço. Eu já não sei o que faço pra te ter. Não vou perder o juízo, beijar na boca é preciso. Não venha ser meu amigo, quero você. Me beija, seu nome é o que não sai da minha cabeça. Me ame antes que eu enlouqueça. Vou morrer de amor, vou morrer de amor. Me beija, seu nome é o que não sai da minha cabeça. Me ame antes que eu enlouqueça. Mostra o céu, abelha.